3-8, decola os 2-7, controle 19, decimal 3-5. Ah, 3-8, controle 119, 3-5. Seu Salvador, Rafa Vitor Juliette, na base da 1-7, a 1-1010. Na final da 1-7, a 1-1010, Rafa Vitor Juliette. Está livre pouso, Juliette. Vento 120 graus, 109. Livre pouso, Rafa Vitor Juliette. Autorizado, Índia, até o táxi chama para ingresso da 1-7. Confirme a frequência de Recife para 54 de nota? 260. 1260, grato, 5489. Salvador, muito boa tarde, o 3144, quando estiver a 1-0, pronto para decolagem. Autorizado 3144 alinhar e manter. Alinhar e manter na 103144. Meia 00, chame Recife 2685. 685, boa. Quatro alinhado, livre decolagem, vento 120 graus, 109. Afirmativo, livre alinhar e decolar no 103144. A 38, curve, dá presente à direita na pro de coral. A 38, direita, pro de coral. Agilizando para livrar o eixo de decolagem para o MA-38. Firmo, MA-38. Juliette, seu solo aos 30, autorizado retorno na posse de branco. Luiz Bravo, Luiz, autorizado ingresso à esquerda, observe a aeronave de pequeno porte que está taxiando de retorno e reporte alinhado, a aeronave vai livrar a pista no final. Decola os 30, controle 19, decimal 8. Já, de correio. Desculpa, 1935, vai? É, 1935. Obrigado. Salvador, boa tarde, eu tô 3144, Brasil Momo 1800. 3144, suba restrito ao 330, saída Momo. Momo 330, tá 3144. Juliette, frequência livre. Possibilidade de aprada presente. Elefa, após Elefa e Elf. Voe 2 na proa de coral da presente, o 38, Puma 38. Pro de Elefa vai ficar completamente oposto à sua rota. Ok, eu talvez. Judas? Autoriza ajuda? Puma 38, eu acredito que o senhor queira se aproximar do litoral, não é isso? Afirmativo, Puma 38. Ah, positivo. Vou fazer o seguinte, vou ir na proa 2620, subindo para o 060. O senhor vai atingir o litoral, vai seguir a linha do litoral e vai prosseguir para Porto Seguro, a princípio pelo litoral. Eu vou coordenar esse tipo de trajetória que o senhor vai fazer junto ao controle Ilhéus, porque como é do seu conhecimento, eles não têm radar, vão ficar aguardando a aeronave coral e a aeronave aparece de outro lado, tá bom? Ok, muito grato pela coordenação. 260, partida presente, subindo para o 060. Estabilizado, azul, 4, 1, 1, 6. Chame torre, 18612. 18612. Alinhado, pronto. Torre Salvador, azul, 4, 1, 1, 6. Saturno 16, continua a aproximação, cheque o trem e livre o pouso, pistão no zero, vento 1,60 graus, 1,09. Ativo está embaixo e travado, 4,1,1,6. Ilhéus agora, e solicite ao mesmo, 120.1 no serviço radar encerrado. 120, obrigado, senhor. Boa tarde, bom fim de semana. Salvador, boa tarde, Papa Romeu, isque, bravo, isque. Boa tarde, Papa Romeu, uísque, bravo, uísque. Uísque, bravo, uísque. Fui na ponte da El da presente, suba 400. Direto da El, subindo ao 400, uísque, bravo, uísque. Positivo, tráfego agora 2 horas, mantendo 060 rumo oeste. Segura Vicente. Salvador, boa tarde, China Linha 3, no 5, pushback, estacionamento, posição 7. Livre pushback, acionamento, chame táxi, seu China 63, no 5. Chamará 6315. Azul 4076, solicita autorização para Vitória. Firme o azul? Azul 4089, corrigindo. 4089 para Vitória, nível 360. Azul 4089, aguarde a autorização. Só vou checar a hora do plano, ok? Controle de Puma 38, mantenha 060. Mantenha. 38. 4089, copia. 070 na chegada, Mari. 070, Mari, ou 642. 3154, passa Duna Torre, 18612. Direita, transponder 5441 no controle Salvador 119.35. Autorizado, Vitória nível 360, Upper Whisk 50, pista 10, Dael, Leda, Eude 5441, 119.35, azul 4089. Azul 4089, cotejamento correto, chame pronto. 130 graus, 109. 141 no meia, solo aos 36, direita, 129 solo. 29. Ok, 3154 agora, tem autorizado pouso, pista no zero, vento 130 graus, 129. Pouso autorizado na pista 10, tá? 3154. Prode Salvador, boa tarde, Papa Romeu Alfa, informação Oscar, está no 220 e já solicito descida. Identifique, desça para 4.000 na chegada Bonfim. 4.000 na chegada Bonfim, Papa Romeu. Como mantém posição antes da Juliette? Alfa mantém posição antes da Juliette, 4.96. 3.0 restrito, tá? 3.144. Whisky Bravo, Whisky, chame Recife em 1.251. Recife 251, boa tarde. Controle Salvador, Serra Aquilo, Índia. Serra Aquilo, Índia, Salvador. Ok, decolou da Urna 7, curva à esquerda, tá na subida Momo. 42, aguarde e cópia Recife. Guarda. 3, o Serra Aquilo, Índia, saída Momo. Já vai cruzar 3 mil pés na saída Mom. Quando possível, direto Lima Eco November. Vou na pro de Momo e forme o código acionado. Acionado 5512. Sente acionamento 315, táxi via pátio 1, Índia no ponto espera, chame a torno no 86, ajuste no 014, bom voo. Ok, livre táxi. Via Pátio 1, Índia, no ponto de pé 862, Oxalé 63, no seco. A nave decolada na saída MOME, se identifique, por favor, ainda não recebo o sinal do Alpha Charlie. Que equipamento agora? Trono no meia, Juliette, portão 03. Juliette 06, gente. Oxana é 6142, copia. Copia. Oceano 6142, Recife, aprovado nível 350, via para o ISC 58. Decola da pista 10, perfil de saída Puca, transição Caju com curva esquerda. Transponder 5545, controle Salvador 119.35. 350, Recife, aprovado para o ISC 58, decola da 10, Puca, Caju, curva esquerda 5545, 42, você poderia confirmar o nível novamente? 350. Oxalé 6142, cotejamento correto, chame pronto. Certo. Corre, Salvador. Boa tarde, Oxalé 6315, ponto de espera próximo. Autorizado, linha de decolar, 120 graus, 109, 6315. 105, ali decola. 3154, solo aos 40, 129, solo. 219. O meu Romeu é 300. 3154, táxi via Alfa, mantém posição antes da Juliette. Alfa antes da Juliette, 3154. Boa tarde, aguarde cópia. 648, mantenha o 070, tráfego agora 2 horas, 10 milhas, rumo oeste, mantendo 060. 648, certo. Sol azul 407, 4089, posição 8, solicita pushback acionamento. Azul 4089, livre pushback acionamento, chame para o táxi. Autorizado, pushback acionamento, azul 4089. Antes da Juliette, está 3154. 3154, mantenha a posição antes da Juliette. Antes da Juliette, confirme posição 3154. Portão 10. O azul só pode esperar a gente sair um pouquinho, aí a gente entra no pátio rapidinho pro 10. Eu vou confirmar com ele, aguarde. 089, confirma, o senhor já iniciou o pushback? Tá iniciando, azul 4089. Ok, ciente. Voo no 1648, após ITAP. Após ITAP, desce para 2000, informando estabilizado no ILS, ajuste no 014. Após ITAP para 2000, informarei 1648. Quebec Serra, copia. Quilo, Quebec Serra, copia. Quilo, Quebec Serra, Moto São Paulo, meu pés, decola no 7, curva direita, corredor Axé. Transponder 0123, controle 1935, torre 1186. Dael 6395, possibilidade de voar Dael Moleda? Autorizado, Dael. Dael 6395. Para acionamento táxi, chame a torre 1186. Bom voo. Para Romeu Alfa, reduza para 2009. Para 2009, Romeu Alfa. Oito livre ILS, forma estabilizada. Direto, portal estabilizado na Equador. Faça de TAP, descer para 2000. Sim. Papá Romeu Alfa, vetor para sequenciamento, direita 230, limite ao localizador. Direita 230, limite ao lote, Papá Romeu Alfa. 648 indicado. 648 tinha reduzido aqui para o tráfego, agora estamos acelerando de novo na descida, vou acelerar até 200 nós ainda. Positivo. Uau. 1 no Índia, no ponto de espera, chame a torre no 186, ajusta no 014, bom voo. 014, é a Pátio Índia, são 26, 40084. São 3154, após a passagem do Azul, Juliette, Portão 10. Após o Azul, Juliette, Portão 10, 3154. Quilo Índia, chame Recife agora, 1260. 1260, Recife, obrigado. O Alfa desça para 2000, reduzindo para 1970 nós, aguardando o vetor final. 2000, 1970 nós, aguardando vetores, Romeu Alfa. Xander 63, 26, Salvador. Autorizado, reporte alinhado, pronto, quer encerrar. Papa Romeu Alfa 160 para interceptar, informe estabilizado. Esquerda 160 para interceptar, reportaremos estabilizado, Papa Romeu Alfa. Motor de Salvador, muito boa tarde, o Xané 632637. Informação, Oscar. Boa tarde, identifique, prossegue via para 2000, ajuste no 04. Via para 2000, está liberada a velocidade para o 63 do meio, senhor? Está livre. Localizador, passador. Passador na chama em torre 1862, igual no 648. 4089, o Kilo Quebec Serra 17 decolar, 120 graus, 89. 4089, tá pronto? Pronto, 0809. Autorizado, alinhar e decolar, 120 graus, 109. Autorizado, alinhar e decolar, 0809. Corredor 648, boa tarde, ainda 3, restabelecendo. Ciente, continua a aproximação, guardando autorização de pouso. Do Xané, chame Recife agora, 1251. 251, 6305, obra na semana. Paulo Salvador, boa tarde, Oxané 6213, informação Oscar. Próximo, você assim, acabou de se abrigar. Guarde cópia, Galeão. Sua escuta, obrigado. Está livre. Porra, 2500, que é você, obrigado. O Papa Romeu foi estabilizado. Senhor Decolagem, azul 40, vai. Decolar. Seu timbre baixado, travado, 648. Gente, aguarde a autorização de pouso, 648. Oi, Salvador, boa tarde, Papa Romeu Alfa, 2 milhas para a Duna. Ciente, reporte passando Simbra, Romeu Alfa. Guardará. Via peso Luno Zero, Eco Sierra Mike Alfa, a posição SMAP, após direto Lúvito, após DCT Bravo, Bravo Charlie, após conforme rota do plano de voo. Decola da pista 1-0, perfil de saída da EL, Leda, após direto bridge, com curva direita, transponder 5552, controle 119.35. Usado Galeão, nível 360, via Ampersulo 1-0, decola da 1-0, com primeira curva direita, na saída da EL, transição Leda, depois voa direto bridge, e vai Ampersulo 1-0 até SMAP, após direto Lúvito, após direto Barbacena, Toquim e Galeão. O transponder 5552 e o controle de saída 119.35 está no gate meia dúzia, o Oxané 6213. Oxané 6213, cotejamento correto, chame pronto. Chamada pronto, o 6213, obrigado. Passa 1500 pés para nível 360. Contato vigilância 4089. Solicita proa de direto Leda. Está livre. Autorizado, o seu material é fácil. Para o posto de estacionamento, o Xané 6142, portão 2. Oxané 6142, livre pushback, acionamento, chame para o ataque. Vou 48, solo 52, direito, 129, solo. É 326809, informando estabilizado. Tráfego em preset está próximo ao marcador com 130 de graus. 829. Se via Alfa, mantém posição antes da Juliette. Alfa antes da Juliette, 64. Positivo, comando. Isso é uma nova restrição da carta, mas apenas quando eu estou operando com a pista 28. Ok, muito obrigado. Mantenha a posição antes da Juliette, previsto portão 02. Três, dois, meia, chame torre. 18, 12. 18, 12. Entendi, o 6326 está com muito ruído de fundo a mensagem. Ok, cheque o equipamento, mantém a aproximação, aguarda a transição de pouso. Aguardando, 6326. Agora melhorou. Prossiga. Vai bater color de caixa azul, vai com proa de Santo Antônio de Jesus. Vai manter 210, 2 a bordo, 9 de pouso. 8228, é com código 0165, Serra Boa, prossegue visual 500 pés, informe decolado do Costa Azul. Costa Azul, é reto? Opa, barata, Lerbal, informa a Farol da Barra. Ah, Farol da Barra. Pouso. 40 graus, 1 do Aranjo. Livre pouso para a 6326. Em frente, Kilo, Pátio 3, Papá Romeu Alfa. Kilo, em frente, até o Pátio 3, Romeu Alfa. Qual não é, Neto? Você viu, não, chama 2345. Solo Chané 6142 acionado. Quanto para o táxi com 95 pessoas a bordo.